Pedal de Distorção, um programa onde a amizade e a música vêm do coração. Thank you. Pedal da Distorção. Traz-te música diferente para te abrir a mente. Continuamos o nosso alinhamento com psicadelismo e abrimos a sequência com Celestial Bums. São espanhóis. A faixa A Spanish Trip, extraída do álbum Hashand, de junho de 2016. Voltando agora novamente ao post-punk e ao Cold Wave de Le Mans, vamos ouvir o projeto Jeff Clarks com o tema Confused. E acabamos a sequência com o Ceremony e a faixa Send Me Your Dreams do LP Distance de 2013. Pedal de Distorção. Pedal de Distorção. Pedal de Distorção. Alimento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Uma viagem semanal pelas vastas paisagens do rock psicadélico. Não tenhas medo de ser feliz. Houve pedal de destruição, foi o que eu fiz. Nube. programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Já estamos ao som do projeto germânico The Devil Universe, com o tema Stygian, do álbum Haunted Summer de 2014. Lá mais atrás, ouvimos a senhora Kim Gordon com Murdered Heart, e logo a seguir, os chilenos Velvet Loca, com o tema Galopar, num psicadelismo espetacular, extraído do álbum Pantera, de março de 2015. Practicing witchcraft. São vossas e a música é de todos nós. Pedal de Distorção com Ricardo Ribeiro. Yeah. De manhã, à tarde e noite dentro, Pedal de Distorção traz-te sempre um novo alinhamento. A sequência de três que acabámos de ouvir iniciou com o projeto da Hungria Persian Beach, com a faixa Baby Disorder, extraída do álbum I Cannot See For Miles, de 2014, seguindo-se os britânicos The Lovely Eggs, com o tema Magic Union. E agora ficamos na companhia de Soft Touch, com o tema Vast, que nos chegam de Detroit. Terceira edição do Festival A Porta. De 30 de maio a 4 de junho, todos os caminhos vão dar ao coração da cidade de Leiria. Concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival A Porta, um festival para todos. Ficamos agora com mais um projeto de que gosto muito. São de Coimbra, liderados pelo Sr. Carlos Manuel, mais conhecido nos meios religiosos como Caló. Visitam-nos novamente, integrados no Festival A Porta. Vamos ouvir a faixa Move Over, bem alto. Pedal de Distorção, quando a música que ouves é mais do que um mero apetrecho. Distorção, um programa eclético onde nada é escolhido ao acaso. Chegamos assim ao final da emissão número 23. Guardei a faixa Fractals dos gregos Kip Shelley e Athens para vos agradecer a companhia, para vos agradecer o carinho e para vos agradecer toda a colaboração que tenham para comigo para tornar possível esta hora de emissão. Eu sou o Ricardo Ribeiro e deixo-vos beijos e abraços. Até para a semana. Thank you. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.